Eu não sei o que faz o sol, que não dá na minha rua. Eu me vesti de branco, que de branco anda a lua. Eu vi ribeira sem água, em praça sem pelourinho, em donzelas sem amores, em padres sem beber vinho. Que faz o sol, que faz o sol, que faz o sol, que faz o sol. Os olhos de pau preto, pés de pena parada, dentes de letra miúda, boca de carta cerrada. Em meus olhos tem a cobra, quando olha de repente, mais vale um bom desengano que andar enganado sempre. Eu sei que faz o sol, que não dá na minha rua. Era me vestir de branco, que de branco anda a lua. Não vi ribeira sem água, em praça sem pelourinho, em donzelas sem amores, em padres sem beber vinho. Canal 2. Pode acreditar que quem tem fé Adoro quando te deixo.

saímos da escola e oferecia-te uma flor que desponta agora no teu coração. Dentro de si já está gritando Thank you.